Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais, Azila Kock! Aqui é Joel Suki, AK-47 e Katana são minhas amigas. Aqui é o Gondro e Malandro é o zumbi, que nunca perde na brincadeira do morto-vivo. Amassa. Aqui é o Jota, e se os romanos soubessem esmagar cabeças, o zumbi mais conhecido do mundo não teria voltado em 3 dias. Ixi! Cara. Saca essa daí. Eu nem entendi. Muito bem. Aqui é até a luz e só uma katana basta pra mim. Aí dentro. Pá, porra. E aqui é o Neto Maru e eu sempre quis morar num shopping. A solução mais clichê do mundo, né, cara? E no episódio de hoje, não temos tempo a perder, né, cara? Porque começou a invasão zumbi, né? É. Então vamos ver. O e vamos para mais uma semana de beijos do Azila Kock. Vamos lá. E vamos pro recado, Neto. Mandar um abraço aqui pro Carlos Tourinho, né, cara? Olha, e pra aí toda a galera lá do Pauta Livre News, que tá sempre indicando a gente nos outros podcasts, né? E no Twitter também, né, cara? Não conhece? Dê uma conferida aí, tem um link aí embaixo. E mandar também um abraço pro Flávio Vieira, do Vortex Cultural, cara, que... Deve ser podcast, né, também. É, que o Carlos Tourinho foi que recomendou a Azila pra eles e tal, e eles também têm um podcast lá. Um abraço aí pro Flávio e pra toda a equipe dele e tal. E nesse episódio, como a gente tá falando sobre zumbis, né, cara, a gente queria dar uma indicação aqui sobre o livro Zumbis, o Livro dos Mortos. Olha aí. E esse aí é o tipo do livro que compensa você comprar o livro do que conseguir a versão PDF, cara. Porque esse aí tem, além do conteúdo do livro que é foda, esse livro aí tem um acabamento que eu achei muito massa. É, cara, a capa dele é foda. Pior tudo, cara, que o livro fala só sobre tudo, né? De zumbis, desde a parte dos cinemas até zumbis reais, né? E essa parte aí dos zumbis reais, o cara lendo é de um prédio. Eu ainda não comprei, não comprei o meu, mas eu vou confessar que só de ver a capa já fiquei com vontade. Talvez você também, dê só uma olhada na capa que com certeza o cara fica tentado. Primeiro e-mail, Vinícius Batista, sem idade, Palmital, São Paulo. Palmital, meu, é uma cidade mesmo. Eu acho que é, cara. Deve ser produtora de palmito, né? Deve ser de lá, né, que vem os palmitos. Tu sabe que uma plantação de palmito deve ser um palmital, né? E aí, as eleitores, o último podcast sobre Bruce Lee estava muito engraçado, informativo ao mesmo tempo. Mas vocês esqueceram de falar das... E aí é putaria, cara, esses vídeos. Vocês esqueceram de falar das imitações de Bruce Lee. É porque tinha muita, né, cara? A gente tentou lembrar de algumas, mas... Não, mas ele explica que se trata de pura sacanagem da indústria cinematográfica, aproveitando o ícone Bruce Lee e a febre dos filmes de artes marciais. E começou a fazer várias... os filmes com supostos Bruce Lees. Na maioria das vezes, os atores que o interpretavam nem de longe se assemelhavam a ele. É porque é aquela putaria, né? O cara olha assim, não, mano, chinês é tudo igual, mano. Se tu botar um penteado parecido e a roupinha amarela, tá valendo. É verdade. É possível dizer que até se criou um gênero, o Bruce Lee Exploitation. Eu acho interessante citar dois, The Death of Bruce Lee, que teve o grande grande mau gosto e desrespeito de usar em um pôster a foto real do Bruce do seu funeral, mano. Pra tu ver como é o mercado cinematográfico, né, mano? Os caras não respeitam nem a morte alheia, pois mano. Pois é. Outro que é uma legítima pérola é os clones do Bruce Lee. Esse é... e o cara chorava. É que na versão do VHS brasileiro ainda recebeu o subtítulo de As Réplicas Mortíferas. Tu sabe qual é o enxame desse bicho aí? Esse bicho é tão esticado que o cara pega tipo uns 4 clones do Bruce Lee e veste os caras cada um com a roupa de um filme, mano. Aí foi putaria, cara. Aí tem o Bruce Lee do Operação Dragão, do Dragão Chinês, cada um tem a sua roupinha, sei não, viu? O filme, pelo nome, já dá pra perceber, traz clones de Bruce Lee que foram feitos a partir de uma amostra de sangue e células do cadáver do Bruce. Foram daqueles computadores estilo Chapolin total, né? Pois é, esses clones viraram agentes secretos pra missões pelo mundo. Um fato interessante é que nenhum dos clones se parece com o Bruce real, mas um agente secundário que entra no filme pra ajudar algum dos clones é o que mais se assemelha ao Bruce. E aí ele envia todos os trailers, né, cara, desses filmes. Se você quiser chorar, você assiste, né? E um trailer também que a gente vai incluir abaixo, que eu achei massa e é um dos únicos clones que eu acho que tem futuro. Bruce Lee, lutador de ping-pong, cara. Esse não é o Bruce, mas esse sujeito é foda, velho. Ficaria um duelo interessante, ele e o Bruce jogando ping-pong. Tem um link aí embaixo também do Bruce ping-pong. Próximo e-mail aqui é do Pedro Albuquerque, 15 anos, estudante e ouvinte do Azila Cash. Esse daí é um bom gênero, né? Enquanto o cara não arranja uma profissão, o cara pode se dizer ouvinte do Azila Cash. Pois é, né? Fortaleza, Ceará. Fala, Azilados. Estou fazendo esse e-mail para dizer que mesmo que eu não saiba porra nenhuma de Bruce Lee, até porque o cara tem 15 anos, né, mas tá dando mole aí. É, pois é, cara, vá atrás dos filmes que vale a pena. Não vi nenhum filme dele, nem saber a história dele, foi muito bom o cast, foi foda. Aí ele continua aqui dizendo que queria também mandar algumas sugestões de cast, como personagens do Brasil. Cara, inclusive tem muitos participantes pedindo pra gente fazer um sobre política, né, que talvez se enquadraria nesse, né. Pois é. E o Manel também tá querendo fazer esse aí de política, né? Acredite se puder, né? Pois é. E outros temas também bons seriam vestibular barra Enem. Ixi, Maria. Que pra quem deve tá ouvindo o cast agora, um colégiozão grande aqui de Fortaleza deu uma fudida legal, né? Nesse Enem aí. E outra parada também é sobre provas de concurso, né? É, só uma deixa, eu me lembrei agora de uma história de concurso boa, é da Água Milagrosa, né? Você lembra dessa daí? É, aguarde que no Histórias de Concurso a gente vai encontrar o da Água Milagrosa. Caraca. Ele pede aqui também um de Jet Li. Olha aí, a biografia do Jet Li, né? A do Bruce fez sucesso. O Jet Li também eu acho que daria uma biografia interessante. Tem alguns fatos curiosos que eu acho que a negada não sabe. Beleza. E ele também diz aqui que em comemoração ao um ano do Azila Cast, que é na data cabalística aí de 24 de dezembro, né? Pra quem não sabe. Olha aí, Natal, né? Mas isso aí é bom a gente também falar de antemão que em dezembro, cara, vai ter uma programação mega full power especial. Caraca, né? Cara, tá foda, hein? A gente tá o quê? A gente tá em outubro e já tá arquitetando aí o que é que vai ter em dezembro. Continue com a gente que em dezembro, bicho, vai tá foda. É, em dezembro vai ser loucura, cara. Isso seria bom relembrar, né, cara, esse um ano de cast e tal. A gente tá... os ouvintes estão pensando que a gente vai fazer uma coisa, a gente vai entregar outra coisa diferente pra eles. Podem aguardar aí. O cara tá esperando, tipo, aquele video show especial, né, de final de ano. Retrospectiva 2011, né, do Asilo e tal. Se a gente arranjar algum participante ou ouvinte que saia contando tudo, né, tipo, 2011, 3000 e cacetado, vá pra porra do Manel. E também a gente somou 2 semanas e 7 dias contabilizando as horas que o Theolus demorou pra gravar. De 52 gravações, 23 furadas do babau consecutivo. E o próximo e-mail é do Marcelo Soares, o arroba Marcelo Soares, 22 anos, contador, Rio de Janeiro. Já estou acompanhando o cast há algum tempo, cast 20 mais ou menos, e nunca mandei e-mail para nenhum dos mais de 10 podcasts que eu ouço. Esse cara aí é foda principalmente porque eu também trabalho com contabilidade, eu sei que contabilidade tá uma profissãozinha filha da puta, viu? Pois é, mas a galera sempre ouve trabalhando, né, e tal. Sempre que você tiver o tempo, mande um e-mail pra gente que a gente sempre fica feliz. E você também, mano. O cara não assume, mas no final das contas, quando a gente lê o e-mail dele pra milhares de pessoas, o cara fica feliz, né? Pois é, cara. Eu fico impressionado a cada vez que ouço e percebo a evolução da equipe. Olha aí, ouvir vocês falarem sobre o dragão chinês foi fora demais. A partir dele que conheci um pouco mais sobre o cinema oriental, que tem muitos filmes fodas. Tenho muitos casts que quero ouvir. Estarei enviando outros e-mails com recomendações. Olha aí. Parabéns, toda quinta-feira eu já tenho uma grande alegria em saber que na sexta-feira terei um podcast de qualidade para ouvir quando chego em casa. Olha aí, qualidade, hein? Pra jogar um pouco de videogame e antes de ir tomar uma breja. Aqui em Fortaleza, o pessoal diz tomar uma branquinha, né? E o próximo aqui é do Lico, ex-Dorgato, 22 anos, analista de sistema experimental. Ele deve ter arranjado um emprego novo, né? Esse bicho nunca para do emprego, né, cara? Santo André, São Paulo. Fala, cambada. Porra, esse cast do Bruce Lee foi animal demais. Desde sexta-feira, eu devo ter ouvido umas 6 vezes e olha que hoje é terça, hein? Caraca, o cara ouviu 6 vezes já. Esse é o objetivo, né? Pois é. Eu confesso que nunca fui muito fã dele. Aliás, até fui. Mas beleza, ele diz aqui que tinha como base que ele era um grande porradeiro e o fato de ele não ser chinês eu desconheci. Olha aí, cara. E por hora ele garante que esse foi o melhor cast. Olha aí. Se algum ouvinte discordar, deixa aí nos comentários, né? Pois é. E continuando aqui a história do baitola que deu em cima de mim por nada. É, de nada contra, né? Mais uma vez. Inclusive, quem não sabe do que tá se passando. Pois é, se você não ouviu, ouça o cast do Bruce Lee pra saber a história do Dorgata aí. Inclusive, fiquei até uma dica interessante que sempre que você tiver tempo, dê uma olhada nos comentários dos casts anteriores. Pois é. Porque, por exemplo, de futebol já tá com mais ou menos 2 semanas, mas nessa última semana teve muito comentário novo e muita informação legal que os caras vão se atualizando aí nos casts e vão comentando no tempo devido, né? E nesse de futebol teve também a galera quebrando o pau em cima do Fernando, né? Você concordou aí com a visão do Nando Garotão no podcast de futebol? Dê uma conferida lá que estão massacrando o cara. Pois é. Ele continua com a putaria de dar em cima de mim, mas agora ele tá andando com uma cavalona morena lá. Ixi, rapaz. Pois é, e sempre que posso ele vem com a putaria de dar em cima de mim e eu vou pro lado da mina pedindo asilo e aproveitando um pouco da situação. Olha aí, o malandro. O bicho é realmente estilo um Manel, né, do São Paulo. É, quem tem amigos gays sabe que normalmente os amigos gays só andam com donas gatas, né? Pois é. E ele diz aqui que eu devo ter algum preconceito com ele. Porque sempre que pode, o cara tira a minha credibilidade, mano. Não. Inclusive, o blog dele era muito massa e eu não xingava ele no blog dele, não. Pois é, cara. Já fui chamado de vagabundo e até a minha credibilidade de homem, mano. Que porra é essa? Tá aí a história dele, né? Aí em cima aí que a gente contou. Hoje em dia, mano, o mundo tá de tal maneira que se o cara precisa provar a masculinidade dele, mas já não é uma situação muito favorável, né? Pois é. E aqui ele bota embaixo um troll face e diz que tá de putaria. Olha aí. Bicho é da puta, né? Fez Halloween, make up tutorial. Ah, é as fantasias, uma das doidas, né? Ah! Barrotel pode ser considerado um zumbi, né? Pode, mano. Tu já viu a largura das canelas desse bicho aí, mano? É literalmente só o osso, mano. É, bicho. Se bem que tem vários tipos de zumbi, né, mano? Tem aquele zumbi da macumba, né? Que esse bicho volta do inferno. Da macumba? É. O Jason, né? O Jason poderia ser um zumbi desse, né? É, não, mas é bicho. Claro, o Jason é um morto-vivo que veio do inferno. Ou seja, ele é um tipo, esse tipo de zumbi. E um morto que volta do céu é zumbi também? É lógico. Então que morto volta do céu, mano? Rapaz, eu conheço um aí. Eu li já um livro uma vez que dizia que teve um cara aí que morreu, foi pro céu e voltou. Mas é quem volta do céu é a alma, macho. Alma, vamos se lascar, vocês tudo. E o morto que não se levanta da cama, é o quê? O Manel. É, o Kevin estaria demais. Não, mas tem esse tipo de zumbi, mano. Tem um zumbi que volta do inferno. Tem um zumbi ali da macumba, né? Esse bicho vem de feitiçaria. Que zumbi da macumba é esse, doido, mano? Que esse bicho volta à vida através de feitiços, mano. Tipo Lázaro, né? É. Lázaro Ramos? Não, aí tem o famoso clássico que é o zumbi de vírus, né, e tal. Mas tem outro tipo de zumbi também. Quais? Tem, tipo, zumbi que é uma doença que se modificou, entendeu? Tipo no... Tipo um vírus? Não, mas tem um filme aí que é o Eu Sou a Lenda. Exato, tipo Eu Sou a Lenda, que é transmitido pelo ar e tal. Tipo um vírus que é transmitido pelo ar? Tem o zumbi, mas que é o... Tem um zumbi que é do clipe do Michael Jackson. Michael Jackson de novo, mas tá bom. É, se vê que Michael Jackson pode ser considerado um zumbi. O zumbi mais provável de acontecer é aquele que todo mundo já conhece, que é o início de todos os zumbis, né? Vocês sabem onde veio o primeiro zumbi, claro. Da onde? Bíblico. É o Moisés. Tá chamando Jesus. Ele tá chamando Jesus de zumbi, mano. Não, não, não. Lázaro. Lázaro Ramos? Mas, tipo, sem zoeira, na própria Bíblia tem dizendo que o Apocalipse e os mortos vão se levantar e os mortos darão. Se você ver pelo lado bíblico, tá explicado. Não, mas tu não avalia a porra da história, mas eu quero saber a tua suposição, mano. Pois é. Mas o que tu tem que ver é o seguinte, mano. Tem zumbi e tem morto-vivo, mano. Morto-vivo é o cara que morreu e volta. Zumbi, ele tem... Tá em decomposição, não é não? É verdade. Não, mas se você for parar pra pensar, no filme do Resident Evil, aquela menina lá fica arquejando até o final do filme. É no final do filme, o coração dela para e ela volta como zumbi já. Pois é, mas ela morre, não morreu não? Sim, mas aí ela ficou lá arquejando e não sei o quê. E naquele filme que o Ed Murphy é um vampiro? Hein? O que é que tem? Ele transforma o ajudante dele no morto-vivo e o cara não morre. Só começa a cair as partes do corpo dele e tal. Não, mas realmente eu acho que é assim mesmo. O cara tá vivo, o cara é infectado e ele vai se decompondo aos poucos. Até não sobrar nada, né? Não, eu acho que em termos é como uma explicação da bonequinha lá do Resident Evil. O corpo em si está morto, né? O sistema nervoso e não sei o que, o coração, não sei das quantas, mas ele só é movido pelo instinto de sobrevivência mais básico do corpo, né? Que é comer. Por algum motivo fica alguma parte do cérebro do cara ativa ainda. Que ele só morre com um headshot. Pois é. Eu achei aqui uma definição de que é zumbi. Zumbi é, na verdade, um morto-vivo que vaga pelo mundo com o propósito único de devorar os vivos. Ou seja, vocês todos estão errados. E zumbi propósito, é morto-vivo. Mas se o bicho não sabe nem o que é que tá fazendo, mano. Tem um propósito, é? O meu propósito de sobreviver é comer os outros. E digo mais uma curiosidade, ele se comunica que nem o Manel quando tá bebendo. Ele se comunica no baleiês, hein? Baleiês. É a língua aí? É a língua deles, baleiês. Baleiês? É, mano. Como é aquele gemido, mano, que tu faz, mano? Como é? Faz aí. Não, mano, isso aí é quando tu tava indo cocô, mano. Aquele quando tu acorda de manhã e o Moura comeu teu pão, mano. A infestação zumbi vai começar a partir de uma famosa franquia de hambúrgueres. Perdigão. É um hambúrguer do palhaço do mal, né? É um hambúrguer do palhaço do mal que nesse hambúrguer vai vir contido um vírus do mal ali. Que no caso seria a raiva. É, pois é. O M-vírus, mano. Pronto. Aí todo mundo ia comer a porra do hambúrguer e ia ficar doente. Como essa franquia famosa tem em todo local do mundo, aí a gente tá fudido. Uma coisa bem mais fácil de acontecer. E eu gelo a tese dela aí. É. Há uma franquia muito mais poderosa na humanidade que podia espalhar o vírus e todo mundo, da classe mais baixa e pobre até a mais alta, consome. Quem? A Coca-Cola. É, que também vende do palhaço do mal, né? E tá... Pois é, então, ela tá em todo canto, em todo buraco, em todo planeta. Mas tu sabe por que que eu fiquei assustado, mano? Porque... Porque tu come lá. Eu não como lá, não. Mas eu fiquei assustado, porque é aquela parada assim, mano. Você é infectado por uma mordida de um zumbi, né? Sendo que a putaria maior é que aí é na comida, velho. É uma putaria grande demais, mano. Porque todo mundo tem que comer, né? Então... A minha versão é a seguinte, mano. A infestação zumbi também vai acontecer por meio de vírus. Porque, como todo mundo aí já deu as definições, provavelmente um zumbi é mais como se fosse uma doença, embora seja mortífera, do que uma maldição ou alguma obra divina. Uhum. É, na minha concepção, mas o apocalipse zumbi vai começar na Copa do Mundo. 2014, sabe por quê? Faz quantos anos que o Brasil não é sede de um evento internacional? 61 anos, por exemplo. O Brasil nunca recebeu alta demanda de público como vai receber agora, né? Uhum. Aí o que é que vai acontecer? É, conforme as pessoas de outros países vão vir pra cá, provavelmente alguém de algum país, sei lá, da... Mesopotâmia, algum desses países. Zâmbia, né? É, mano, de algum desses países. Vai chegar aqui e vai ser picado por algum mosquito da dengue, né? E tal. Alguma porra dessa. Coisa que não existe lá, né? É, coisa que não existe lá. O sangue dele misturado com o do mosquito da dengue, quando ele picar uma segunda pessoa que vai desencadear o vírus. Então, o que é que vai acontecer? Como o Brasil, mano, não tem estrutura nenhuma de sede a uma Copa do Mundo, o cara vai ficar internado e vão dizer que é gripe suína, né? Aí, beleza. Como a Copa do Mundo é um dos maiores eventos do mundo e o Brasil não tem estrutura de porra nenhuma, o vírus vai começar a se espalhar. Aí o governo vai dizer, não, mas é só uma gripezinha tropical e tal, gente que veio de fora, isso aí não vai afetar o pessoal, aí beleza. Aí nisso, os maiores líderes do mundo vão vir pro Brasil, né? Pra assistir o jogo da sua seleção e tal. E aí esses líderes vão começar a ficar doentes também, porque o vírus, até então, ele vai ser só uma doença normal, que dá febre, sei lá, moleza no corpo. Mas, tipo, depois de uma semana, o cara entra em estado de morte e já volta como o zumbizão clássico que a gente conhece. E a partir daí, que de uma hora pra outra, vamos dizer, o Brasil vai estar repleto de personalidades do mundo todo, não vai ter como o cara sair, não vai ter infraestrutura, e vai estar todo mundo fudido num país de terceiro mundo, que ninguém sabe o que é que pode acontecer. A mais putaria de tudo é que quando terminar a Copa, né, todo mundo vai voltar pros seus países e vai espalhar pro mundo inteiro. Né? Mas aí que tá, na minha visão, eu acho que não chega ninguém a nem sair do país, mano. É, porque vai estar... Já vai ter se espalhado o vírus, todo mundo vai saber e nego vai bloquear, não vai deixar nem, nada sair do Brasil. Mas será, mano, que os caras brasileiros, mano, não vai deixar os caras. Mas como é uma evolução da dengue, ela vai poder, vai se espalhar devagar, mas vai... Acho, ó, e aí eu ainda te digo mais, sabe o que vai acontecer? A doença vai se espalhar. O vírus zumbi. O governo, mano, não tem estrutura pra sediar a Copa do Mundo. Eles vão criar aquele esquema que é assim: na avenida, vamos dizer, no caminho do aeroporto pro hotel e pro estádio, é tudo uma beleza, entendeu? E tudo que é fora isso, o subúrbio da cidade, o governo tá escondendo a pobreza. Sabe qual é? As favelas, o... Sim. O arrastão ele esconde. Quando o vírus começar a borbulhar, o governo vai tentar esconder isso aí, mano. Vamos dizer, a imprensa imprensa vai mostrar cooptar os jogadores e por detrás o vírus vai estar tomando de conta, mano. Tipo, lá que na Godofredo Maciel, que é próximo ao estádio, vai estar numa boa e tá a galera torcendo, mas lá no Carlito o vírus já tá fudendo geral, mano. O Carlitozão. Aí beleza, aí nesse cenário que a imprensa não noticia, mas só quem vive em bairros menores sabe que o vírus zumbi tá tomando de conta, o que é que vocês fariam? Rapaz, aqui em casa tem 3 armas, eu me trancaria e aguentaria o suprimento que tenho quando a poeira baixasse. Eu tentava um jeito de ir pra algum lugar que tivesse mais suprimento. Não, mas aí é porque tu tá... Aí tu tá fudido aí, mano. Porque o cara ficar em casa, o cara pedir pra morrer, mano. Não, aqui em casa só tem uma entrada. Então dá pra... Ixi, poder... aí eu mesmo aí. Eu acho que eu ia pra uma casa, uma loja de armas que tem lá pra banda do Benfica ali. Onde é que tem a arma ali, mano? Uma loja de armas que eu não vi, não sei aonde aí. Eu acho que é pra rua do Benfica ali. Não, mano, eu queria ir pro Benfica porque o Felipe vai pra lá também, mano, de verdade. Acho que teoricamente, se tivesse já no terror aqui e tal, todo mundo morrendo e tal, aquele inferno todo, eu acho que eu tentava me armar por aqui. Qual era a arma que tu ia pegar aí? Aqui não tem muita coisa não, só uns facão mesmo. Dá, pô, dá pra matar com facão, mano. Eles cortam a cabeça, mano. Cara, é, mas tipo, tu tem uma grande chance de se fuder se você fizer isso. Que nem diz no Hotd. Tipo, no Hotd ele fala assim, olha, como a gente tá usando arma de pouco alcance, a gente não pode parar pra matar, não. A gente empurra só. A gente vai usando a arma só pra empurrar. Porque se a gente for parar pra matar, o tempo que a gente leva pra matar um, os outros chegam e matam a gente. Entendendo? Você for usar arma de curto alcance só pra empurrar. E aí, Theo? Ah, mas eu ia improvisar a armazinha mó pai aqui só enquanto eu chego na loja de armas. É porque o sonho do Manel é fazer aquela parada daquela cena, mano, do comando para matar, que esse bicho para no shoppingzinho de arma. É, por isso que eu digo que aqui, no meu quarto, se eu subisse pro telhado da vizinha, eu fugia. Não tem como ele fugir aqui sem coordenação motora. É, mas aí veio uma multidão de zumbis, cara. Um subindo. Não, mas, do... cara, meu irmão, a barricada caiu, corre, cara. Não fica esperando pra fazer outra, não, mano. Tá, mas aí beleza, começou a infestação zumbi, e aí, qual é o... O cara ficar em casa, o cara se fuder todinho, né? O cara... Eu tenho armas, cara, eu posso ficar aqui. Qual é a tua arma, qual é? 1.40 e 12 Bulldog. Ah, Bulldog é uma rasga-lata com buraco. Mas a .40 compensa, a .40 compensa. A rasga-lata com o buraco, ó. O cara ficar em casa, o cara pode ficar só temporariamente, mano. O cara tem que sair, vai ter que sair. Se tu for sair na hora que começou a infestação, tu se fode, cara. Tem que sair depois que começou. Porque se sair assim que começou, vai estar o caos. Então vai estar barulho, vai estar tudo. Então não vai conseguir, vai ter muito subir na rua. Vai se dissipar. Eles vão pro lugar onde tem mais barulho e onde tem mais carro. Ou seja, do subúrbio eles vão sair. Por isso que o cara fica só temporário, mano, em casa. É, eu aqui, uma semana se eu consigo ficar aqui. Tem miojo pra esse tempo todinho. Aí depois o cara vai pra onde? Depois de sair. Shopping. É, cara, é o shopping, é o... É, tu vai dizer a verdade, pô. Quando tem uma infestação zumbi, o primeiro local que tu imagina que tem tudo que tu precisa é o shopping. É. Mas, na verdade, é o maior local de aglomeração de pessoas, mano. Se tem muitas pessoas, zumbi vão pra lá, entendeu? Então não é uma boa ideia. Sabe qual é o legal do North Shopping, mano? É porque o shopping tem uns 3 andares e só tem uma escada rolante, mano. É. Se tu quer dar essa única escada rolante, pronto, pô, tá seguro. Cara, você tem que pensar de ir pros lugares onde tem menos gente. Se você for pros lugares onde vai ter o que você precisa, você se fode. Tem que ir estrategicamente de ponto em ponto onde tem poucas pessoas e se afastar cada vez mais delas. Eita, só se o apocalipse zumbi começasse, tu saqueava a casa do teu vizinho só pra pegar o PS3 dele? Isso não faria sentido, porque a energia acabaria com no máximo de 1 a 5 dias no máximo. Me diz uma coisa, como é que vocês identificariam um zumbi? Porque nem todo zumbi é aquele que está se decompondo, né? Tem zumbi que tá todo normalzinho, mas no, né? No começo eu falei isso e todo mundo disse, não, o zumbi se decompõe, só com vida. Eu falei, não, não, ele não mordeu, o cara foi mordido a primeira vez, aí o cara tá todo normal lá. Ah, mas pra mim, quem ouvisse que não fosse familiar meu ia meter a porrada. Exatamente, exatamente. Ah, mas como é que tu ia saber que tinha começado a infestação de zumbi? E o que importa, porra? A partir do momento que começou a infestação zumbi, não existe mais lei e o dinheiro não vale mais nada, mas é cada um por si. Inclusive, se tu morar perto do teu inimigo, tu pode matar ele numa boa, mas não, foi o zumbi. Tu não precisa nem falar, foi o zumbi. Ninguém vai estar lá pra falar, olha, mataram não sei quem. Não, cara, o cara não ia passar isso. Aí o cara morreu, ó. Aí continuava. Eu tentava contactar alguns amigos e tal, alguém. Bicho aí, mano, mas um carazão ali que saberia o que fazer seria o mestre, viu? Porque tu sabe que esse bicho tem um braço mecânico, né? O joelho também. Pois é, o joelho mecânico também. E ele é careca. Pois é. É um morfeu? E esse bicho seguramente deve ter armas na casa dele ali também. Pois é, eu acho que primeiramente eu ia pra cá chamar ali, tentar chamar o Joel, que mora bem aqui, né? Esse bicho tem um inventário na casa dele todinho, né? Armas e tal. Eu disse que vocês iam chamar o mestre, mano, porque ele é o que se mexe mais devagar e na hora que o negócio lá acolchasse. Ele ia ser boi de piranha, mano. Ah, isso é bom de piranha? Boi de piranha, mano. Vocês iam derrubar ele no chão e sair correndo. É aquela velha história, né? Eu não preciso correr muito, só preciso correr mais que você. É só combater o zumbi com outra criatura demoníaca, mano. Lobisomem, cria lobisomens, mano. Não, mas tu tem que concordar que ia ficar mais massa o mundo povoado por zumbis e lobisomens. Porque lobisomem, pelo menos, é só em lua cheia, entendeu? Zumbi é o tempo pois todo. Pois é. Se bem que o mestre também é um lobisomem. Essa cena ia ser massa, vocês procurando abrigo na casa do mestre, aí numa bela noite de lua cheia, né? Não, mas aí é só o cara dizer assim, mano, quando tiver começado a infestação, aí dá meia-noite, aí o mestre, ei, mestre, mas vamos ali pra fora, mano, um pouquinho pra tu pegar um ar. Se a gente começasse a se transformar, o cara fechava as portas. Mas se quando ele tivesse se transformado em lobisomem, ele fosse mordido, ele virar um lobisomem e zumbi. Já ia ser foda. Eu acho putaria isso aí, mano. O Manel vem aqui. Aí ele, ai, mano, começou a infestação zumbi, vamos lá pra casa do mestre e tal. Aí, não, beleza, vamos lá e tal. Não, entra aqui no... Não, peraí, tu sabe o que que ia acontecer? É. Na hora que o Manel gritasse que era infestação zumbi, o teu pai já não ia deixar ele entrar dentro de casa, eu aposto. Na hora que o Theo falasse, tem zumbi aqui fora, ele levava um tiro, cara. Exatamente, mano. O pai do Jal se ia puxar uma .40. Sim, menina, como é que eu sei que tu não é um zumbi? Eita, mas o que é que tu faria, mano? Tu chegaria aqui em casa e tal? É, mas começou a infestação zumbi. Só vê o caninho da arma, assim, na porta. E aí, garotão, como é que eu vou saber se tu não é um zumbi? Aí eu dizia, senhor pai do Joel, eu não sou zumbi. Aí ele vai falar, eu sempre quis fazer isso. O pai do João, você diz assim, ei, bicho, mas tu se lembra daquelas vezes que eu tentei dormir depois do almoço e tu tava tocando terror aqui? Aí, pá! Eu acho putaria, cara, que na hora que começasse, a gente fosse sair com o Manel lá pra casa do mestre. Aí o Manel pegava e dizia, não, vamos todo mundo de carro aqui e tal. Aí ele pegava o carro tava sem gasolina, que sempre... Aí vem a multidão de zumbi, aí, porra, Theo, tu não botou gasolina, não? Quem foi que gastou a gasolina? Não, foi o Júnior ali no outro dia. É, mas isso aí daria um momento de tensão, porque a casa do Theulos é em frente a um posto de gasolina, né? Aí você ia ter que empurrar o carro até o posto e abastecer enquanto os zumbis não chegavam, né? Ia ser adrenalina ali, só amar. É, beleza, a gente pegou, foi lá pra casa do mestre. E aí, pra onde é que a gente vai agora? E aí que a gente ia pra casa do próximo amigo, qual é? Do Neto, pega ele. O Neto mora lá, porque pariu. O Neto ia morrer. Pra chegar aqui em casa ia ser uma aventura grande. A Lilith e o Gondra moram perto do Neto, mas é só o cara é caminho. E como é que a gente ia saber se a Lilith tava infectada? Ela já é infectada, mano. já percebi isso, mano. Ela vive a noite e dorme o dia, mano. É, mano. Ela não se alimenta, ela, mano. Fudeu, Joel, tu também é, mano. Fudeu. Aí a gente ia pegar umas armas, entendeu? Pegava um caminhãozão doideiro, uma F-250, que a bicha é grandona. Não, mas aí, caminhão... Aí saia levando só a galera nos peitos. Ele, tu sabe que caminhão é mó paia, né? A F-250, mano. Não consegue nem roubar o Frangolândia, mas quanto mais um carro. Como é que o cara vai roubar, mano? Tá todo mundo num caos. Mas ele tem razão, Otelos. O carro não vai estar com a chave na ignição, cara. Tu sabe fazer ligação direta? Ei, Neto, aquela manhãzinha de abrir o Fiat ali, hein? É, mano. Só o cara tem uma bola de tênis, mano. Pronto, é a chave da cidade. Aí, viu aí? Putaria. Viu aí, ó. Aí. Aí, se liga as fechaduras de Fiat, de Palio, tipo a do Manel, com uma bola de tênis, o cara destrava qualquer fechadura dessa. Xi, Maria. Não, mas aí não ia adiantar nada, né? Porque o carro do Theo não tem gasolina, né? É, mano, mas o Júnior, vocês não iam resgatar o Júnior, não, mano? Eu ia resgatar minha família todinha, mano. Tá vendo? Porque tem gente que ia morrer por causa da família. Você tem que não, deixar os que você ama pra trás, porque senão você vai se lascar por ele. Ixi, não. É. Eu tinha achado aqui os 10. Não confiar em ninguém, né? Raspar o cabelo, né, mano? Se tu tivesse aquele cabelão, hein, mano? Desliga esse ventilador aí, Theo. Bota na pronto, baitola. Sem querer. Foi sem querer, esse bicho esticou o braço. Então, mas tu ia tentar resgatar também. Em todo mundo daquele cabaré que tu frequenta. Mano, eu ia salvar do zumbi, mas ia morrer infectado das mulheres do cabaré, né, mano? Ia pegar outro vírus, mano. É, não, os bichos são todos saudáveis, mano. Tu tava lascado de qualquer maneira, mano. A mesma. Mas aí, quais são os melhores carros ali pro cara pegar pra sair fora, pra qualquer lugar? Qualquer carro grande. É, não, carros 4x4. Um troller. Uma moto é mais massa. O troller passa por cima de tudo, mano. Tem que caber muita gente. Tem... Primeiro não, que vocês estão fodidos, mano, que o carro do mestre é um que cabe só duas pessoas. Como é o nome daquele carro? Um Fusca, né? Não, sei o que é Caimã, mano, que parece um Porsche. E aí alguém no colo de alguém, hein? Deixa eu cair, num buraco aqui, ó. Me salva, seus corvos. Tá ligado que enquanto você estivesse se juntando, se aglomerando, com mais chance de um se infectar e matar todo o resto, eu ia estar fugindo pro interior e plantando, né? Fugindo pro interior, cara... E plantando? Eu ia me mudar pra qualquer lugar do interior que fosse bem afastado, de preferência tipo o interior da minha avó, que lá não tem nem luz, e ia me mudar pra cá. Tá fugindo pro local que não tem luz, ia ser tenso. A luz ia durar no máximo 5 dias, no máximo mesmo, que aqui no Ceará não durar isso tudo não, ia durar aqui no Ceará 2 dias no máximo. Os caras iam quebrar os postes só de sacanagem, né, mano? O cara... É, mas por que a luz ia faltar, mano? Porque não ia ter quem fizesse a manutenção e não ia ter quem operar a porcaria da usina elétrica, cara. Tá entendendo? Tu acredita na hipótese do filme, pronto, do Resident. É. Que, teoricamente, do Resident foi o seguinte, né? A peste saiu lá de baixo, né? Aí eles saíram, foram pra superfície. Porque a galera foi burra e abriu a porra da porta. Eles estavam trancados lá embaixo. Quando a menina acorda, que ela sai da cidade, a cidade já tá toda detonada, né? Mostra que eles abriram a porra da porta quando foram buscar eles. E ali que eles se infectaram e levaram infectado pra fora. Tu acha que não podia ser controlado, não, naquele momento ali? Pode não. Claro que não, mano. Joga sal na terra, né, mano? Joga sal na terra, né? Primeiro de tudo, ninguém ia saber que era zumbi. Ninguém ia achar que era uma doença, cara. Iam tentar segurar o cara. É igual a ti, porra. Fazia o quê? Uns 2 meses que eu não te vi. Quando eu te vi, tu tava altamente magão e andando devagar. Eu não ia tacar a cadeira na tua cabeça por causa disso. Pega os amigos, pega o carro, um carro grande, né, de preferência, pra botar todo mundo e botar comida. Próximo passo é o cara pegar as armas, né? Motosserra. Motosserra. Onde é que tu arranjou a motosserra aqui, mano? Um instrumento. Motosserra trabalha com a porra da gasolina, mano. Tu quer perder tempo com gasolina ainda, mano? Ah, ei, mano. Mais uma a motosserra é movida a álcool, mano. A urina do Theo move a motosserra, né? Movida a álcool, cara. Como é? Não se faça de desentendido, não. Mais fácil o cara começar a procurar em loja de ferragem. Que tipo, loja de arma, eu moro aqui em Fortaleza há 20 anos. Eu não me lembro de ter visto uma loja de armas por aqui, não. Tem, cara. Não, eu sei, é sério, eu acho que eu já vi uma lá barbando do Benfica. Chega lá, é uma panificadora, e aí? Tem, cara, tem aqui sim, mas agora não lembro onde é que é, cara. Que até, que no caso, quem é policial e quem quer arma licenciada pode comprar lá. Que até na frente é um lugar camuflado. Geralmente tem algum carro do exército parado na frente. Beleza, tu tá precisando de arma e tu imagina essa parada. Agora tu imagina o dono dessa loja, mano. Por isso que eu tô dizendo, tipo, lá não, por isso que quando o Theo falou que ia pegar arma, não ia dar pra pegar arma lá. Lá ia ser o lugar que menos ia conseguir, porque o governo não ia ter arma suficiente pra todo mundo. O que ele ia fazer? Ele ia mandar invadir esses lugares pra pegar as armas, cara. Só uma coisa, qualquer lugar militar ia ser impossível você entrar. O que ia acontecer? Primeira lei do governo ia ser o quê? Você trancar o lugar. Então eles iam ficar em estado de sítio. Ninguém entra, ninguém sabe. Não importa se você tá bom ou ruim, cara. Não, mas tá doido. É o exército, ele ficaria com a missão de pegar os caras, mano. Ficaria. Primeira vez que eu certeza, mano. Yeah. Como eles iam atrás de recuperar os... Vai nessa, cara. Tem um ferido. Os feridos não, os bons, né, lógico. Resgatar e matar todo mundo. Exatamente, pra espalhar o porra do vírus, cara. Os bons, mano. E na hora que começasse a doença, ninguém dizia assim, a doença transmite de tal jeito. Aí eu ia falar, não, se transmite de tal. Aí outro, não, se transmite de tal. Ninguém ia saber exatamente como se transmitia. Porque ninguém ia ter como ter estudado a doença, não tinha dado tempo de estudar a doença ainda. Aí partindo do princípio que existe loja de armas aqui na cidade. Beleza. Aí, qual era a arma que você pegaria? Eu confio numa Magnum 44 e numa AK-47. Eu confio numa 12, que ela é mais fácil de manusear. Tá doido, é, macho? A Magnum abre um rombo, mano. Tem outro porém, mano. Tu nunca pegou numa arma na tua vida, mano. Quem é que garante que tu vai ser o Charles Bronson de sair acertando todo mundo? Tu não, vai, tu não é perito em arma, cara. Tu não atira todo dia. Tu não tá acostumado a atirar. Eu sou jogador de CS, mano. Eu me garanto. CS? Pois se for por causa disso, eu assisti o filme do Charles Bronson e sei atirar. Pois é, cara. Não, mas assistir filme, tu só fez assistir, eu jogo, aí eu me garanto mais tu que tá tu. Tu tá só clicando no mouse. Eu me garanto mais que tu, mano. E a AK-47? A AK-47 ali é do mal, vocês mataram. AK-47 é nem vendida no Brasil, mano. Como é que tu arranjou uma porra dessa, mano? No Rio deve ter um bocado. Meu chapa, o caba... Pra passar, pra chegar até o Benfica, tá difícil, mas a gente vai chegar até o Rio pra pegar o AK, viu? Via Sedex, mano. O Mercado Livre, né? Compra pelo eBay, né, cara? Agora, quer saber qual seria o modo de comunicação da resistência? É. Seria o Twitter. Twitter? Com certeza. Como é que o dia acaba em 5 dias, mano? Como é que o Twitter vai sobreviver? Não, mas os servidores do Google, ninguém sabe onde é que tá. O Google ia se manter. Porque, tipo, depois que a energia acabasse, com certeza a Google tem geradores, e os geradores iam durar alguns dias. E inclusive, se acontecer algum apocalipse zumbi, a gente disponibiliza aí essa página de comentários, né, pro pessoal quiser se comunicar e tal. Pois é. Aí, tipo, cara, os celulares tu pode carregar usando bateria de carro, cara. Bateria de carro gera energia, pô. Tu pode usar teu carregador lá. Vai tá trocando a energia do teu meio de transporte pela porra do celular, mano. O cara tem que se comunicar pro rádio, mano. Rádio ali é mais massa. Macho, se comunica escrevendo, pichando na parede, mas zumbi não sabe ler mesmo. É, na verdade daria certo ver se comunicar. Tipo assim, dizer que tá na cidade. Neto esteve aqui, né, o cara. Tá. Eu achei putaria que o Neto disse esse negócio. Neto esteve aqui e realmente esse bicho fazia isso. Tanto que ele chega, não, ele escreve bem pequenininho. Eu também escrevo muito Theo Lusa Gay, onde eu chego. Sabe qual seria uma armazona só a massa? É aquela foice de tirar coco, mano. Você vê qual é? Cara, eu poderia muito bem estar, tipo, a 3 metros de distância, só degolando os pescoços dos zumbis numa boa, mas sem precisar atirar, sem precisar de munição. Verdade, e tu poderia usar ela também descendo pra poder só furar a cabeça e matar ele. É perfeita, mano. Mas, e mais, se ele chegasse perto e tu quisesse usar ela rápida, porque como ela tem o cabo, tu só tirar a ponta e usar ela na mão. É, arma perfeita, né? É, mano, várias zonas de coca ali, bicho, é federal. Aí tu ia correr lá pra do futuro, é, tem aquele cabo que vem de coca. O cara ainda aproveita e fila uns cocozinhos, né, lá e tal. Agora, Thelos, do pessoal, mano, quem é que tu acha que seria o zumbi mais doideira de todos? É ele próprio, mano, por isso que ele tá sendo exposto. Pois é, né? Todo mundo ia ficar aterrorizado, sendo que se o cara visse o zumbi do Manel, mas o cara ia rir demais, mano, na hora. O cara olhou assim, aí, mano. Agora ele virou de verdade. Mas ele foi com medo. É putaria. Será que esse é o fim?